Fecheiro 4, página 32, capítulo 4. As refeições no salão de jantar de teto abobadado eram o meu único alívio. Aí era como se as paredes não fizessem tanta pressão sobre mim e a poeira do pátio não me entupia a garganta. O burburinho de vozes constantes diminuía à medida que as bocas se iam enchendo. Eu podia sentar-me a comer sozinho e voltar a respirar. Era a única altura em que via Aquiles. Como era próprio de um príncipe, os seus dias eram passados à parte, repletos de deveres nos quais nós não participávamos. Mas ele tomava todas as refeições connosco e circulava por entre as mesas. No imenso salão, a sua beleza brilhava como uma chama, vital e luminosa, atraindo-me o olhar contra a minha vontade. A boca dele era um arco carnudo, o nariz uma seta aristocrática. Sentado, os seus membros não se entortavam como os meus, mas dispunham-se com uma graciosidade perfeita, como que diante de um escultor. Talvez o mais extraordinário fosse o seu à vontade. Ele não se dava ares, nem fazia trejeitos, como é costume acontecer com outras crianças bonitas. Na realidade, parecia nem se dar conta do seu efeito sobre os rapazes que o rodeavam. No entanto, eu não imaginava como ele era. Os outros apinhavam-se à sua volta como cães ansiosos, de língua de fora. Eu observava tudo isto do meu lugar, ao canto da mesa, com o pão a esboroar-se na mão fechada. A inveja que eu sentia era como um pedaço de sílex, uma chispa a saltar de fogo. Num desses dias, ele sentou-se mais perto de mim do que o habitual, só a uma mesa de distância. Enquanto comia, os seus pés, cobertos de poeira, roçavam nas lajes. Não tinham a pele gretada, nem calosidades como os meus, mas eram rosados e ligeiramente bronzeados sob a sujidade. Um príncipe, disse eu de mim para comigo com desdém. Ele voltou-se como se me tivesse ouvido. Durante um segundo fitámo-nos e senti um choque percorrer-me. Desviei o olhar e entretive-me com o pão. Senti as faces a arder e uma sensação de formigueiro na pele, como antes de uma tempestade. Quando por fim me atrevi a erguer de novo o olhar, ele tinha regressado à sua mesa e falava com os outros rapazes. A partir daí fui mais astucioso nas minhas observações. Mantinha a cabeça baixa e os olhos prontos a desviarem-se. Mas ele era ainda mais astucioso do que eu. Pelo menos uma vez em cada jantar, voltava-se e apanhava-me antes que eu pudesse simular indiferença. Esses segundos, frações de segundo, em que os nossos olhares se cruzavam, eram o único momento do dia em que eu sentia alguma coisa. O súbito aperto no estômago, a ira que me assaltava. Eu era como um peixe a olhar o anzol. Na quarta semana do meu exílio, entrei na sala de jantar e dei com ele instalado na mesa onde eu costumava sentar-me. A minha mesa, como eu passara a pensar nela, uma vez que eram poucos os que decidiam partilhá-la comigo. Agora, por causa dele, os bancos estavam cheios de rapazes aos encontrões uns aos outros. Imobilizei-me, dividido entre a vontade de fugir e a fúria. Foi a cólera a levar a melhor. Aquele sítio era meu e ele não iria expulsar-me dele por muitos rapazes que o acompanhassem. Sentei-me no último lugar vazio, com os ombros tensos, como que para um combate. Do outro lado da mesa, os rapazes faziam poses e tagarelavam sobre uma lança e uma ave que morrera na praia e sobre corridas de obstáculos. Eu não os ouvia. A presença dele era como uma pedra no meu sapato, impossível de ignorar. A sua pele tinha a cor do azeite acabado de sair da prensa e era lisa como madeira polida, sem as crostas e as marcas que cobriam todas as nossas caras. Uma vez terminado o jantar, os pratos foram levantados. Uma grande lua cheia, cor de laranja, pairava na escuridão, para lá da janela da sala de jantar. Porém, Aquiles deixou-se ficar, com ar absorto, afastou dos olhos o cabelo que crescera desde a minha chegada. Estendeu a mão para uma taça com figos que estava em cima da mesa e pegou em vários com ambas as mãos. Com um movimento de pulso, atirou os frutos ao ar. Um, dois, três, lançando-os com movimentos tão leves que a pele delicada permaneceu intacta. Adicionou um quarto, depois um quinto. Os rapazes soltavam gritos e batiam palmas. Mais, mais! Os frutos voavam, com as cores a confundirem-se, tão depressa que pareciam não lhe tocar nas mãos e saltar sozinhos. O malabarismo era uma arte menor, de pantomineiros e mendigos. Mas ele transformava-a numa coisa diferente, num desenho vivo pintado no ar, tão belo que nem sequer eu era capaz de simular desinteresse. O olhar dele, que estivera a seguir o movimento circular dos frutos, dardejou direito ao meu. Não tive tempo de desviar a vista, antes de ele dizer, numa voz baixa, mas distinta, apanha. Um figo saltou dentre os outros e descreveu um arco gracioso na minha direção. Caiu-me nas palmas das mãos em concha, macio e morno. Apercebi-me dos aplausos dos rapazes. Um por um, Aquiles apanhou os restantes figos e voltou a colocá-los na mesa com um movimento elegante, à exceção do último que comeu, rasgando com os dentes a polpa escura e revelando as sementes rosadas. O fruto estava perfeitamente maduro, sumarento. Sem pensar, levei aos lábios o que ele me atirara. A sua doçura granulosa encheu-me a boca e senti na língua a pele aveludada. Em tempos, eu adorava figos. Ele pôs-se de pé e os rapazes despediram-se em coro. Pensei que talvez me olhasse de novo, mas ele limitou-se a virar costas e a desaparecer em direção ao quarto do outro lado do palácio. No dia seguinte, Peleu regressou ao palácio e eu fui levado à sua presença na sala do trono, cheia de fumo acre de uma lareira, onde ardia madeira de cipreste. Ajoelhei-me, saudei-o e fui brindado com o seu famoso sorriso caridoso. Pátroclo, respondi, quando ele me perguntou como me chamava. Agora já estava quase acostumado ao despojamento do meu nome, sem o do meu pai atrás. Peleu fez um aceno de cabeça. Parecia-me velho, curvado, mas não tinha mais de 50 anos, a idade do meu pai. Não parecia um homem capaz de ter conquistado uma deusa ou de ter gerado um filho como Aquiles. Estás aqui porque mataste um rapaz, percebes isso? Era assim a crueldade dos adultos. Percebes isto? Sim, respondi. Podia ter-lhe dito mais, ter-lhe falado dos sonhos que me deixavam confuso e com os olhos raiados de sangue, dos gritos abafados que escapavam da minha garganta e que eu engolia, da maneira como as estrelas giravam ao longo da noite por cima dos meus olhos insones. És bem-vindo aqui. Ainda podes tornar-te um homem de bem. Dizia aquilo para me reconfortar. Mais tarde, nesse mesmo dia, talvez por ele, talvez por qualquer criado à escuta, os rapazes ficaram a par do motivo do meu exílio. Eu devia estar à espera daquilo. Muitas vezes os ouvira na má língua acerca de outros. Os boatos eram a única moeda de troca que eles possuíam. Mesmo assim fui apanhado de surpresa, pela súbita mudança que se operara neles, pelo medo e fascínio que transpareciam nos seus rostos quando me viam. Agora, mesmo os mais ousados murmuravam uma oração quando passavam por mim. A má sorte podia abater-se sobre eles e as Erínias, as deusas da vingança, nem sempre eram exigentes a escolher as suas vítimas. Os rapazes, fascinados, observavam de uma distância segura. Achas que elas lhe vão beber o sangue? Os murmúrios deles sufocavam-me. Convertiam em cinzas a comida na minha boca. Empurrava o prato e procurava cantos e salões vazios onde pudesse sentar-me sem ser incomodado, à exceção de um ou outro servo que passava. O meu mundo estreito estreitou-se ainda mais, reduzido às fendas no soalho e às espirais esculpidas nas paredes de pedra que eu raspava ao de leve com a ponta do dedo. Ouvi dizer que estavas aqui. Uma voz límpida como um ribeiro durante o degelo. A minha cabeça ergueu-se num sobressalto. Eu estava num armazém, com os joelhos encostados ao peito, entalado entre potes de azeite. Estava a sonhar que era um peixe, que a luz do sol tornava prateado quando saltava do mar. As ondas desfizeram-se, convertidas de novo em ânforas e sacas de cereais. Era Aquiles, de pé junto de mim. O seu rosto tinha uma expressão grave e, ao olhar-me, o verde profundo dos seus olhos era firme. Senti o aguilhão da culpa. Não devia estar ali, e sabia-o. Tenho andado à tua procura, disse ele. Falou num tom inexpressivo, sem qualquer sugestão que eu pudesse decifrar. Não tens ido aos exercícios da manhã? Corei. Por trás da culpa ergueu-se uma cólera lenta e surda. Ele tinha o direito de me repreender, mas eu detestava-o por isso. Como sabes, se não vais lá? O mestre deu por isso e falou com o meu pai. E ele mandou-te procurar-me. Queria fazer com que ele se sentisse incomodado por andar a urdir intrigas. Não, vim por mim. A voz de Aquiles era fria, mas vi o seu maxilar cerrar-se muito ligeiramente. Ouvi-os falar. Vim ver se estavas doente. Não respondi. Ele examinou-me durante um momento antes de acrescentar: o meu pai está a pensar castigar-te. Sabíamos o que isso significava. O castigo era corporal e, em geral, público. Um príncipe nunca seria chicoteado, mas eu já não era um príncipe. Não estás doente? Pois não, respondi com ar taciturno. Então isso não vai servir de desculpa. O quê? O medo impedia-me de acompanhar o que ele estava a dizer. De desculpa por não teres estado lá? A voz dele era paciente. De modo a não seres castigado. O que vais dizer? Não sei. Tens de dizer alguma coisa. A sua insistência despertou a minha cólera. Tu és o príncipe, retorqui com brusquidão. Isso surpreendeu. Inclinou um pouco a cabeça como um pássaro curioso. E então? Então fala com o teu pai e diz-lhe que eu estava contigo. Ele vai desculpar-me, disse eu num tom mais confiante do que me sentia. Se fosse eu a interceder por outro rapaz junto do meu pai, ele seria chicoteado por rancor. Mas eu não era Aquiles. Uma ruga quase imperceptível desenhou-se-lhe entre as sobrancelhas. Não gosto de mentir, respondeu. Aquele era o tipo de inocência de que outros rapazes escarneciam. Por isso mesmo que a sentíssemos, não dizíamos. Então leva-me contigo às tuas lições. Assim não vai ser uma mentira. As sobrancelhas dele ergueram-se e ele olhou-me. Estava completamente imóvel, com um género de imobilidade que eu pensava não ser própria dos humanos. Uma anulação de tudo que não fosse a respiração e as pulsações, como um veado à escuta do arco do caçador. Fiquei de respiração suspensa. Depois qualquer coisa se alterou no rosto dele. Uma decisão. Vem, disse ele. Onde? Perguntei desconfiado. Talvez agora fossem castigar-me por o incitar a mentir. À minha lição de lira. Assim como disseste, não será uma mentira. Depois vamos falar com o meu pai. Agora? Sim, por que não? Ele observava-me curioso. Por que não? Quando me pus de pé para o seguir, as pernas doíam-me por ter estado tanto tempo sentado na pedra fria. No meu peito vibrava qualquer coisa a que não sabia dar nome. Fuga, perigo, esperança, tudo em uníssono. percorremos em silêncio os corredores tortuosos até chegarmos a uma pequena sala cujas únicas peças de mobiliário eram uma grande arca e bancos com o assento de couro esticado sobre uma estrutura de madeira. Com um gesto, Aquiles indicou-me um e para ele me dirigi. Era um banco de músico. Vira-os apenas quando os bardos nos visitavam, o que não era frequente, para tocarem junto da lareira do meu pai. Aquiles abriu a arca, de onde tirou uma lira que me estendeu. Eu não toco, disse-lhe. Ao ouvir isto, a testa dele franziu-se. Nunca? Estranhamente desejei não o desapontar. O meu pai não gostava de música. E então? O teu pai não está aqui? Peguei na lira. Era fresca e macia. Deslizei os dedos pelas cordas e ouvi o murmúrio do som. Era o instrumento com que eu o vira no dia da minha chegada. Aquiles inclinou-se de novo para a arca, de onde tirou uma segunda lira e aproximou-se de mim. Pousou-a nos joelhos. A madeira era esculpida e dourada e reluzia por estar tão bem cuidada. Era a lira da minha mãe, que o meu pai enviara como parte do meu preço. Aquiles fez vibrar uma corda. A nota ergueu-se, quente e vibrante, de uma pureza doce. A minha mãe arrastava sempre a cadeira para junto dos bardos que nos visitavam, tão próxima que o meu pai resmungava e os criados cochichavam. De súbito, recordei-me do cintilar escuro dos olhos dela à luz do fogo. Enquanto observava as mãos do bardo, o seu rosto exprimia ansiedade. Aquiles fez vibrar outra corda e uma nova nota soou, mais profunda do que a anterior. Pegou numa cavilha e fê-la girar. Essa é a lira da minha mãe, estive quase a dizer. As palavras estavam na minha boca e outras já se amontoavam atrás delas. Essa lira é minha. Mas não falei. O que responderia ele a uma tal afirmação? Agora a lira era dele. Engoli. Tinha a garganta seca. É linda. Foi meu pai que me deu, disse ele com ar despreocupado. Só a maneira como os seus dedos seguravam o instrumento me impediu de me levantar encolerizado. Podes pegar-lhe se quiseres, propôs ele, sem dar por nada. Conhecia tão bem aquela madeira lisa como a minha pele. Não, respondi com uma dor a apertar-me o peito. Não vou chorar diante dele. Aquiles ia dizer qualquer coisa, mas nesse momento entrou o professor, um homem de idade indeterminada, mas já entrado em anos. Tinha as mãos calejadas de um músico e levava a sua própria lira, talhada em madeira de nogueira. Quem é este? Perguntou numa voz áspera e sonora. Ele era músico, mas não cantor. É Pátroclo, respondeu Aquiles. Ele não toca, mas vai aprender. Não com esse instrumento. As mãos do homem avançaram para me arrancar a lira das mãos. Instintivamente os meus dedos apertaram-na. Não era bela como a lira da minha mãe, mas mesmo assim era um instrumento digno de um príncipe. Não queria dar-lhe. E não tive de o fazer. Aquiles agarrara-o pelo pulso, impedindo-o de concluir o movimento. Sim, com esse instrumento, se lhe apetecer. O homem estava zangado, mas não disse mais nada. Aquiles libertou-o e ele sentou-se numa atitude rígida. Começa, disse ele. Aquiles anuiu com um movimento de cabeça e inclinou-se para a lira. Eu não tive tempo de pasmar com a sua intervenção. Os dedos dele tocaram nas cordas e todos os meus pensamentos se deslocaram. O som era puro e doce como água, fresco como limões. Não se assemelhava a nenhuma música que eu tivesse ouvido até então. Tinha o calor de uma fogueira, a textura e o peso do marfim polido. Senti-me imediatamente calmo e a flutuar. Alguns cabelos deslizaram-lhe para a frente. e ficaram suspensos sobre os seus olhos enquanto ele tocava. Eram brilhantes e tão finos como cordas de lira. Ele parou, puxou o cabelo para trás e voltou-se para mim. Agora é a tua vez. Abanei a cabeça, sentindo-me a transbordar. Agora não podia tocar, nem nunca poderia, se em vez de o fazer o pudesse ouvir. Toca tu, respondi. Aquiles voltou a concentrar-se nas cordas e a música ergueu-se de novo. Desta vez também cantou, completando o seu acompanhamento com uns agudos, límpidos e ricos. Tinha a cabeça ligeiramente inclinada para trás, deixando à mostra a garganta, flexível e macia, como a pele de uma corça. Um leve sorriso erguia-lhe o canto esquerdo da boca. Sem dar por isso, inclinei-me para a frente. Quando por fim ele parou, senti o peito estranhamente vazio. Fiquei a vê-lo pegar nas liras, arrumá-las e fechar a arca. Demorei muito a concentrar-me de novo e a reparar que ele estava à minha espera. Agora vamos ver o meu pai. Sem me atrever a falar, fiz um aceno de cabeça afirmativo e saí da sala atrás dele, seguindo pelos longos corredores tortuosos até junto do rei.